Na hora que imagina falar de último grande herói, a gente pode imitar o Schwarzenegger? Óbvio. Get to the chopper? Get to the chopper! Put the cock down! Não, não. Acho que a melhor frase do Stallone pra essa hora é cocaína. Imita o Schwarzenegger aí, Mo. Ah, tem que ser no meio do podcast, assim. Não, eu fico com vergonha. A gente tá queimando pauta. Mo, imita o Robocop atirando em petralha. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com os meus metalinguísticos amigos, Groot. How? Eu nunca. No roteiro da minha vida, nunca farei pornô. Mon? Vocês ainda estão ouvindo isso? Sorg? Desliga esse podcast. Não, desliga não, peraí. Imagine. Pode ir pra casa, vai, xoxo, a sessão acabou. Chuchus, hoje a gente vai fazer um podcast quadrinístico, já que fazia um tempo que a gente... Fazia tempo porra nenhuma, né? A gente falou de quadrinhos no de carnaval. Foi bem de raiz de várzea. Mas a gente não vai fazer um podcast de raiz, porque a gente vai falar de um assunto mega complexo, porque nós somos pessoas inteligentes e queremos ver se vocês nos entendem. Nós vamos falar da utilização da quebra da quarta parede nos quadrinhos e outras mídias. Olha que tema sensacional! É um tema muito mais suntuoso do que robôs, por exemplo. Espiões. Espiões. Ou macacos. Não, macacos é um tema foda. Vai fazer um podcast de macacos. Tipo, espiões é um tema foda também. Espiões é um tema muito foda. Espiões é um tema muito foda. Dadá ia pegar um martelo. É, pra quebrar o Dadá vai quebrar a quinta parede, cara. O Dadá ele pensa em quatro dimensões, cara. Ele já tá além da gente. É muita luz. Muita luz, muita luz. O Dadá pegou, ele usa aquela droga da Lucy, né? Não, ele tá no nível do. Ele tá no nível do Dr. Brown, ele pensa quadridimensionalmente. Exatamente. Então agora a gente vai falar da quarta parede nos quadrinhos, outras mídias, personagens, filmes e o caralho A4, onde houve essa quebra, para que a mídia que você está consumindo, meu caro ouvinte, converse com você. Então, sem mais delongas, segue o baile. Coisa de ser amigo, né? Que a mídia converse com você, porque você não tem amigo, seu merda. Forever alone. Have no friends, try the online mode. É pro gibizinho falar contigo, já que tu não fala com pessoas. Então, você é um cara bem legal. Muito obrigado, super-homem. Aquele cara que, tipo o japonês que eu vi uma vez numa reportagem, que ele tá com mangazinho, ele fala, cara, mulheres cheiram mal, mulheres... fica suja, você tá aqui, um anime limpinho, bonitinho. É muito melhor do que mulher. Isso é muita coisa que o japonês diria, né, cara? O Léo agora acabou de escrever o reverendo, hein? Não gosta de gordinha. Isso. É, não sei o quê. Opa! Gordinha, eu não vou. Não sei o que, eu não vou. Reverendo, você é uma bichona. Ele tomou a dedada de um dedo gordo, entendeu? Tá batizou. das preferências sexuais do reverendo, estamos para falar de quarta parede. Preferências sexuais, porque gorda é tipo é outra coisa, né? Isso não foi legal, cara. Forte, né? Ele não tomou um fio terra, ele tomou um cabo terra. Não. Tem os homens, vamos ter os homens, as mulheres e as gordas. E as gordas. Cara, a gente não participar de gravação tá ficando perigoso, hein? Uma dica pro pessoal, pros outros integrantes, hein? Que participem das gravações. Que outros integrantes? Você tá falando? De quê? Cara, a gente... Ratinho! A gente começou a gravar 5 minutos, já falamos mal de gordo. Gordo, reverendo. E do reverendo. O senhor falou mal de pobre antes, não vem com essa. Foi gravado, hein? Mas agora a gente não vai falar de pobre, eu não gosto de pobre mesmo, mas eu gosto de gordo. Mas agora o Sorg vai explicitar um pouco mais claramente do que nós vamos falar. O que vem a ser a quarta parede, meu caro Sorg? É quando essa hora tem um monte em casa, né? Aí tem um monte de leitor falando, tem um monte de leitor pensando, ué, na minha casa tem a quarta parede, um monte de leitor babaca. Caralho, que sabe quem é essa, velho? Menos os leitores que moram em Barrapa. Leitor do BD nunca pensaria isso, gente. Que nós temos que acreditar que nossos leitores são inteligentes, cara. Vamos lá. Não que são. Que leitor, são, porra? Cara, ele tá lendo o podcast? Eles não são inteligentes, cara. Eles entram no Terra Zero, que tá, o tema deles é quebrando a quarta parede, e eles acham que o Terra Zero é um monte de pedreiro que fica o dia inteiro quebrando parede. Mas, enfim. De forma sucinta, a quarta parede é um termo que vem do teatro, que no caso a plateia está de frente a uma quarta parede imaginária, porque o teatro você tem o fundo e as duas paredes laterais são as três paredes. A quarta parede seria a parede que divide o palco com a plateia. Quando a gente fala de quebrar a quarta parede, é quando a mídia que você está acompanhando, seja um filme, seja uma peça de teatro, seja um quadrinho, seja uma série, ela conversa com o leitor, ela interage com o leitor. Então quando você fala que o quadrinho quebra a quarta parede, quando atualmente no meio nerd, Multiverse é o melhor exemplo, quando a gente está falando da quarta parede, é quando o Morrison coloca as histórias que ele está escrevendo em Multiverse conversando com você. Você passa a ser um integrante dessa história. Você se torna o confidente do protagonista, ou você se torna algo que está presente na história que está desenvolvendo, independente da mídia dela. E é isso. Basicamente, ela começou. Esse termo veio do teatro, não se sabe ao certo quando. Acham que é do século que é mais ou menos do século XVII. E é isso, é essa quarta parede imaginária que existe entre o palco de teatro e a plateia que está acompanhando. Isso se estende por quadrinho, por série, por filme, enfim. A gente tem essa quebra realmente vindo do teatro, até porque seria o mais natural, né? É, na verdade, uma das formas de arte, é a forma de arte interpretativa mais antiga que existe, a forma mais antiga, tipo, uma das formas mais antigas. A prostituição é a forma mais antiga, cara. Não é uma forma de arte. Pode ser, mas não é o caso. Seria uma das formas mais antigas de contar história, então é até de se esperar que seja a primeira que houve essa quebra, né? Alguém teve finalmente a ideia de conversar com a plateia. Mas quando a gente está falando de cinema e de quadrinho, quando que se começou a ver isso? Olha, eu não sei ao certo qual foi o ponto inicial, mas eu ouso dizer que talvez um dos primeiros a fazer isso foi o John Byrne nas histórias da Mulher-Hulk, de maneira mais explícita, onde o público-alvo realmente percebia que a personagem estava falando com ele. O John Byrne fazia essa série da Mulher-Hulk é uma série bem humorística, e ele escancarou mesmo. A Mulher-Hulk sabe que é um personagem de quadrinho, de fato. Pessoal, só pra deixar claro, então, pro leitor a diferença. Então, aqueles experimentos do Aaron Ellis com o Spirit, coisa e tal, que da narração em off do detetive, aquilo não seria quebrar a quarta parede. Não, aquilo ali é apenas de experimento de narrativa, né? Porque o que acontecia ali era como se você está lendo um livro onde a pessoa que escreveu o livro está descrevendo uma cena para você. A única diferença é que aquilo era utilizado com um recurso visual, que eram os quadrinhos. Mas isso faz parte da própria narrativa. A narrativa. Ele não interage com... Desculpa, Léo, fala. Isso seria narrativa em primeira pessoa, apenas isso. Exato, como se fosse o pensamento... É como se fosse o personagem dialogando com ele mesmo. Ele não tá contando isso, ele não tá conversando com você, leitor ou espectador. Ele tá... É como você tá dentro da sua cabeça e você tá organizando o teu dia. Puta, preciso ir... pegar o ônibus, ir ao banco, pagar uma conta, passar no correio, postar uma carta. É isso, é a mesma coisa. Só que o personagem, ele tá dentro, a narrativa passando na cabeça dele, não tá dialogando com você. Então a parede ainda existe lá, a quarta parede tá lá. Não existe interação. Então é aquilo, quando o quadrinho te ignora, é porque é um quadrinho normal. É diferente do exemplo que o Nuco deu da mulher Hulk. Que ela vira, ela olha pra você, que tá segurando o gibi, e ela fala. Ela interage com você, leitor. Ela olha pra você e fala e grita pelo Barney. Barney, não sei o quê. Ela tá puta com o Barney porque ele colocou o alienígena em forma de sapo na história, sabe? Isso é bem diferente. Na primeira edição da personagem já tem uma capa com ela fazendo isso. Que ela tá olhando pro editor falando, é sua segunda chance, porque se você não comprar a minha revista dessa vez, eu vou na sua casa e vou rasgar todas as suas edições da X-Men. É muito foda, ela tá segurando a capa da revista dela mesmo, compra essa revista. Compre ou eu rasgo sua coleção de gibis. É, exato. É legal que a Mulher Hulk, ela... A quebra da quarta parede, na verdade, é um dos muitos recursos metalinguísticos que o Barney usa, né? Ele realmente faz umas viagens, ele começa a brincar com umas coisas que depois, provavelmente o Morrison, como um guaxinim, foi lá publicar na lixeira dele. Coisa que ele faz muito brinca, bem, né? Ela brinca com coisas assim mesmo. Tem uma... Numa das grandes heróis Marvel que saiu dela aqui no Brasil, tem uma luta dela contra o Circo do Crime. Daí ela chega uma hora que ela tá presa, ela acha que é só que a cabeça dela foi cortada pra fora do corpo. É uma maluquice. Daí ela começa a falar, não, então eu percebo que na verdade eu tô presa aqui desde o início, né? Ah, esse é aquele momento... Aí ela começa a falar com o leitor. Esse é aquele momento da história que eu encontro forças que eu nem sabia que existia dentro de mim mesma e me liberto numa fúria, não sei o quê. Daí só que ela para, então quer saber, isso é muito chato. Vou fazer o seguinte, Barney, passa logo pra parte da história que eu tô na luta final contra eles. Aí corta a página, ela já tá lutando com o Circo do Crime, tipo eles numa máquina robô gigante assim, sacou? Bem avacalhada. Muito foda, cara. Isso já é metalinguagem, ela tá brincando com o meio. O Barney trata a quebra da quarta parede como um desses muitos recursos. Na verdade, normalmente, quando você vê essa quebra, você acaba vendo algum outro tipo de metalinguagem junto, né? É, porque a metalinguagem em si já é mais contida, ela fica dentro do contexto da história. Agora, a quebra da quarta parede literalmente escancará a porta e jogar tudo pra fora. Você faz essa imersão do leitor e essa interação dele com o personagem. Vocês então, acham, por acaso, que o Stan Lee fazia isso nas primeiras histórias dele, quando ele narrava as coisas, interagia também? Não, era narrativa em primeira pessoa, sem interação do narrador. Ele simplesmente... Era como se fosse um repórter dando uma notícia e tá passando um vídeo atrás. Só isso. Então, acho que em termos contemporâneos, acho que foi o Barney mesmo que usou isso melhor. Dos primeiros no quadrinho... Nos quadrinhos do mainstream americano, realmente que eu me recordo, posso estar errado, foi o John Barney. O homem animal do Morrison é de 80 e quanto? 85? Vamos descobrir. Foi bem antes do selo Vertigo existir. Foi as histórias do homem animal e do monstro do pântano que levaram a existência de um selo como a Vertigo. Não, sim, mas a gente não tá falando da Vertigo, a gente tá falando da quarta parede, porque... Até porque do Homem Animal do Morrison não é a série inteira, é no último volume, só que ele revela pra ele que o Morrison revela pro Bud que ele é um personagem de quadrinho, né? Isso eu acho que é só no último número. Isso daqui, no meio da história também, tem o Evangelho do Coyote que você realmente vê, né, que existe existe uma quarta parede. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que o Morrison no Homem Animal começou em março de 90. Ah, o Burnie já tava na época já. O Burnie é de 80 e pouquinho, né? 84 pra 85. Porque ele tava na Marvel, né? Aí depois de crise que ele. Crise foi em 84 pra 85. Foi depois de crise que ele foi pra DC. Então foi mais ou menos esse período. E tem uma fase, aproveitando que a gente tá falando do Burnie, tem uma fase que pouca gente lembra também, que é uma das passagens dele no quarteto, que tem até o julgamento do Galactus, e o Burnie, ele é um dos júris no julgamento do Galactus. O Reed Richards convida ele, fala, ó, a gente precisa de alguém imparcial que acompanhou tudo que o Galactus fez durante esse tempo todo pra dar uma visão totalmente imparcial dos assuntos, porque a gente, o quarteto vai sempre puxar a sardinha pro nosso lado, porque o Galactus, ele é um monstro que quer devorar a Terra, e os seres ali, e o advogado de defesa do Galactus vai falar que ele é apenas um ser que precisa se alimentar. Então vamos chamar uma pessoa que acompanha tudo isso, é imparcial. Ô, John Byrne, você que escreve essa história, vem aqui. E ele entra na história pra... Engraçado, eu ia perguntar justamente isso. Se na história do Quarteto Fantástico, foi assim que ele saiu do Quarteto Fantástico, ele falou logo com a Mulher Hulk, se ele tinha usado isso. Eu ia perguntar. Ele usou, só que ele usou em forma de metalinguagem, né? Ele colocou ele nas histórias. Ele usou meio como uma experiência, alguém lá dentro falou, isso dá certo, e ele foi pra Mulher Hulk. Na Mulher Hulk ele escancarou, né? Ele pegou uma veia cômica e já jogou tudo pra cima, né? Se bem que naquela época havia muito mais liberdade pra experimentar do que hoje, né? Você não tinha tantas restrições. Não tinha tantas restrições como hoje. Por exemplo, isso começou quando a DC deu a liberdade pra ele pegar o Super-Homem e recriar. Ali você viu começar a ver que vários atores começaram a ter autonomia pra poder começar a modificar e fazer suas histórias. Então acho que esse lance da Mulher Hulk no Quarteto Fantástico foi realmente uma época que hoje em dia você não poderia nunca fazer isso. Não dá dinheiro hoje em dia. Eu acho que é porque... Fala, Léo. Pode falar. Não, é que eu acho que pra época o pessoal acho que tinha uma cabeça mais aberta pra esse tipo de leitura. Funciona hoje no Multiverse porque você sabe que é o Morrison, porque você tá calejado de saber que o Morrison vai fazer uma parada diferente. Agora imagina você pegar hoje um monte de leitor nerd chato, você fazer isso no Quarteto Fantástico. Eles vão falar que é coisa boba, sabe? Vão chamar de história infantil. O problema é o seguinte, os leitores atuais, só pra encurtar esse assunto, não tem bagagem pras coisas. Eles não sabem o que querem. Eles reclamam que tudo é muito chato, mas quando você faz uma transgressão das regras, eles dizem que foi babaquice. Então eles querem coisa nova, mas eles não conseguem entender coisa nova. Então se satisfaçam com a coisa velha, seus burros. Hoje tem que ser tudo dark, sério, e o Quarteto Fantástico tem que ir pra dimensões bizarras e tal. A gente vai chegar uma época que a revista em quadrinho vai ter tipo índice. Página 1, acontece isso. Página 2, acontece aquilo. Mas não estamos falando do futuro dos quadrinhos, estamos falando da quarta parede. E eu acho que a ideia de ter um índice para as HQs do Morrison ia ser ótima. Com um índice de referência. Ele já não fez? Ele fez o guia, né, do Multiverse. Não, deixa de ser um índice. Porque a Marvel vai fazer isso também, né? Vai lançar um jornal que vai mais ou menos tentar situar o leitor, né, dentro da tal saga. Porque saiu agora recentemente o guia de convergência, então vai todo mundo correr atrás de explicação para essas porras. A gente começou até então assim um exemplo mais claro dessa brincadeira nos quadrinhos com o Quarteto Fantástico do Burnie. Depois disso, o que a gente teve? O Homem Animal. O Homem Animal em 90 com o Morrison, na verdade, mais pro fim do run dele, né? Sim, como eu citei, no meio ainda teve algum tipo de coisa, que ele foi o Evangelho do Coyote, no qual a gente vê realmente ele pintando, botando sangue, desenhando o cenário que o cara vai fazer. Ali foi a primeira incursão, na verdade. Depois, realmente, no final da passagem dele pela revista, ele faz uma história, sabe? Que fenomenal. Ele foi muito genial. Antes dessa história que ele encontra o Morrison, tem uma história muito foda, que é aquela que ele encontra os personagens esquecidos da... Não a que ele vai pro limbo, depois... Sim! Que ele encontra os personagens esquecidos que sumiram na crise. Sim, sim, porque foi logo depois da crise que ele conseguiu isso mesmo. Aquela história é demais, velho. Porque, assim, ele não só quebra a quarta parede, ele sai da quarta parede. Isso. Ele transita, assim, dá pra dizer que ele viaja pelo tempo, porque ele transita onde acontece... Que desgraçado que tá digitando aí, porra? Não sou eu dessa vez. Enfim, ele transita onde acontece a passagem de tempo no quadrinho. Que onde é? É na canaleta, é entre os quadrinhos. Sim. E ele passa a transitar ali, cara, e começa a ver as coisas acontecendo de fora. Cara, essa sequência é muito genial. Eu não lembro o nome lá do vilão que ele tá pegando. Chega uma hora que ele, pra enfrentar o cara, ele puxa o cara de dentro do quadrinho. E o cara não vê, ele não consegue entender nada. Ele só vê uma mão surgindo e puxando. Cara, essa sequência é demais, cara. Demais, demais, demais. Pô, na edição 10 também, que ele contracena com a Vixen também, ele é desconstruído, cara. Ele é desconstruído. O Gurezista vai lá, apaga ele, vai apagando ele, entendeu? E vai construindo cenários. É uma coisa muito, mas muito... Ele, lá ele está... é desenhado, né? É, ele, acho que ali era o início do ácido mesmo pro Grant Morrison, cara. É muito bom, cara. É, aliás, essa sequência toda também com os personagens, eles sacando que eles são personagens de quadrinhos, é muito boa. É muito boa. Mas realmente, a história do... A última história dele, né? A última edição onde ele encontra o Morrison e tem aquele puta diálogo com o Morrison é uma coisa realmente genial. Aí dá pra... A galera que lambe o Morrison nessa... Nesse caso, eu dou o braço a torcer. É, mas a galera que lambe o Morrison hoje em dia nem tem conhecimento dessa história. Isso é verdade, aqui, cara. Eu tô vendo aqui as histórias, ele brigando com um montão de personagens, uma sátira com o Willy Coyote, entendeu? No Evangelho do Coyote. Tem um montão de sacanagem, cara. Tem ele, tipo assim, falando que dá um tiro nele, mas ele não sente dor, porque ele sabe que ele é um personagem. É, gente, é uma coisa muito psicodélica para a época, vou te ser sincero. E o negócio é tão velho que o Morrison ainda tinha cabelo, né? O final é aquilo que o Léo falou, cara. Ele é genial. Porque você, por mais que ele indique durante a série que ele tá usando esse tipo de linguagem, sabe? Que ele coloque algumas ideias que são tanto quanto diferentes, você não espera aquele último volume, cara, quando o Morrison aparece lá e o Buddy Baker fica... Caralho, quem é você? Não tô entendendo. Ah, eu sou o cara que escreve as suas histórias. Como assim você escreve minhas histórias? Eu sou real. Não, você não é real. Você é um personagem de história e quadrinho. E eu sou o autor das suas histórias. Aí, quando ele finalmente ele aceita essa realidade, ele fala: porra, você é um filho da puta. Você matou sua família. Não, sua família não tá morta. Se você quiser, eu posso trazer ele de volta agora. Olha ali, ó. É, parece a esposa dele, a esposa e os filhos voltando, sabe? É muito assim, foda, cara. É sensacional aquilo. Não, ele explicando por quê, né? Porra, mas você matou minha família por quê? Ele fala: cara, porque o povo gosta de tragédia. Entendeu? Vem demais. Pra vocês verem, aí tá sendo usado de uma maneira bem explícita, não é sutileza. É direto mesmo, você é um personagem, eu sou seu criador, e eu escrevo, eu faço o que eu quiser. É, ele é pica, né? Eu tô fudendo a sua vida porque tem um bando de punheteiro que quer que isso aconteça. Isso, porque eu preciso cumprir prazo, preciso que a revista tenha atenção suficiente pra poder vender. É, ele fala que dá audiência. É, não, porque esse tipo de coisa dá audiência. Aí começa a aparecer um monte de gente, um monte de vilão bizarro, e bater no Buddy Baker, dizer: me ajuda, me ajuda. Ele me ajuda, o caralho, levanta. Não aconteceu nada. Quando vira o quadrinho, ele tá em pé, assim, novinho, cara. Não, é muito foda. Essa hora é ótima pelo seguinte: eles estão conversando e o Morrison fala: não, peraí, essa sequência tá muito chata, né? A gente tá conversando muito. Eu vou colocar um pouco de ação aqui. Ele fala: vou chamar um vilão e, ó, você perdeu os poderes. Foda-se. Aí, enquanto o homem animal tá apanhando de fundo, como é a última edição dele, ele começa a... Ele tá agradecendo. Não, eu queria agradecer a minha editora, Bibibi, Bobobó, fulano de tal, desenhista. E o Bud Spencer tomando um cacete no fundo, cara. É muito bom. Então, é isso aí mesmo. Acho que quando usado mesmo de maneira bem efetiva nos quadrinhos, acho que foi nessa história do Morrison. Eu lembro de uma história até recente, que foi quando Coisa morreu. E o Red Richards decidiu que ia resolver o problema logo com o chefe. Que ele foi atrás de Deus, foi até o céu para ver se conseguia trazer o Ben Green de volta à vida. E uma das coisas que eu achei mais engraçadas e mais épicas nessa história, quem desenhava era o Mike Wieringo. O traço dele era muito foda. Ele desenhou Deus como Jack Kirby. Jack Kirby sentado na mesinha dele, no escritório dele. E então, eu sou Deus. Mas por que você é um desenhista? Talvez seja a maneira mais fácil de você entender o que está acontecendo e eles entenderem o que está acontecendo. Sensacional. E os três. Tá foda, cara. A Susan. E o Johnny ficou com aquela cara de eles. E porque você usa ao mesmo tempo metalinguagem e quebra da quarta barreira. Porque Deus, que é o criador das histórias, falando com os leitores, mas os personagens não sabendo isso. E o Red chega e fala, não, mas porque o Ben morreu? Tipo, o Ben é um cara legal, ele ficou aqui um tempo comigo, mas tá na hora de trazer ele de volta. Ele começa a desenhar o Ben Green e ele volta pra vida. Não, nesse ponto, o Ben Green, ele tá aparecendo lá como uma alma, só que na forma humana. Eles encontram o Ben Green antes de encontrar Deus. Ah, é, e vão até ele. Aí o Ben Green fala, vou levar vocês pra quem manda aqui. Daí ele começa a desenhar a forma de pedra em volta, né? Ele começa a desenhar a carapaça do coisa em cima da forma do Ben Green. E o Reed, ele tá com a cara deformada, ele tá com uma cicatriz na cara, ele apaga assim, conserta e beleza. Aquilo ali foi o Destino que fez, porque o Dr. Destino tinha feito uma puta de uma sacanagem com ele, do tipo, tu quer salvar o seu amigo, é? Então tá bom. Tacou ele na biblioteca arcana dele. O livro que salva o seu amigo tá aqui dentro. Mas você não é mago, né? Você é cientista? Foda-se, se vira aí. Cara, é muito bom. Só voltando rapidinho, só pra fechar o que a gente tá falando do Morrison, tem um diálogo nessa edição, que é uma das coisas assim mais. Que isso é genial, isso aí mostra o que é o Morrison mesmo, e você vê muito do que você vai ver nele futuramente, né? Que é o momento que ele começa a conversar com o. Primeiro ele pergunta, porra, quer dizer que ele. O Bud pergunta pro Morrison, pô, quer dizer que eu tô no seu mundo? Falando, não, você não tá, eu que tô no seu. Porque eu tenho o poder de me colocar aqui dentro. É só eu me inscrever aqui dentro, né? Você não tem como ir pro meu. Ah, quer dizer então que eu não sou real? Fala, cara, você vai ser escrito, sua personalidade. Você vai ser escrito por pessoas diferentes, sua personalidade vai mudar, seu jeito vai mudar, sua família provavelmente vai mudar. Mas cara, eu vou morrer e provavelmente você vai estar por aqui ainda, sendo escrito por outras pessoas. Quem de nós é o mais real? Você que vai estar sempre aqui ou eu que um dia eu vou morrer e vou desaparecer? Isso é. Cara, isso pra mim foi uma das coisas mais fodas, né? Isso é foda. É uma das coisas mais fodas que eu já li nos quadrinhos. E o legal é que ele usa esse conceito hoje no Multiverses, né? Porque ele coloca que nós, leitores, que o nosso mundo real dos leitores, dos colecionadores de quadrinhos, é uma das realidades, né, do Multiverse. Sim, e ao mesmo tempo, ele coloca... Cara, vamos falar logo de Ultra Comics, vai. Uma das coisas mais assim, geniais que eu achei no Ultra Comics é por que, que o Ultra é poderoso, né? Por que, que ele é tão inteligente? Porque ele, na verdade, ele pensa com a mente de todas as pessoas que estão lendo ele. Isso é muito forte, cara. Eu achei muito forte nas páginas das origens iniciais, que aparece lá o diretor do projeto que criou ele. Ah, conseguimos chamar a sua atenção, né? Tipo, não se preocupa com o Ultra, ele só tá sonhando naquele tanque. Mas agora a gente vai começar a fazer as coisas acontecerem. Tipo, aí ele explica, o nosso herói é real. E por que ele é real? Porque ele é você. Você é real, não é? Tu já fica com aquela coisa na cabeça, e se a minha vida também ficou uma história em quadrinhos. Não só isso, aí o Ultra, ele começa a ele começa a meio que conversar com o leitor, né? Ele fala, pô, ah, tá beleza, então você tá pensando agora, né? Que eu não sou real. Mas você não tá ouvindo a minha voz na sua cabeça enquanto você lê? Cara, isso é muito genial. Foda, ele questiona o leitor. Outra coisa foda é quando ele acorda, ele fala, eu estou ouvindo vocês alto e claro, e ele começa a descrever de que é feito, o corpo é feito de celulose, de carbono, de sal, de titânio, de óleo, ele começa a dar as descrições químicas de uma revista em quadrinho. É, minha coluna é grampeada, tipo, a lombada da revista. Cara, é muito, muito bom mesmo. O Morrison realmente, né, ele tá assim, tem umas coisas muito chatas assim, que rolou, que a gente já discutiu a respeito de Multiverse, mas essa questão dele tá brincando com todo esse universo, todos os universos serem realmente histórias em quadrinhos um pro outro, é uma coisa que tá muito chata. E ele acredita nisso de verdade, viu? Eu vou te falar que ele realmente acha que... Não, eu acho que das duas uma, ou ele é um daqueles caras de filme de terror que descobriu a verdade do universo, ou o Magin tá seguindo um caminho que talvez chegue onde o Morris não tá. É, já que vocês falaram de mim, isso, na verdade, é uma teoria quântica, pessoal, que um universo que está acima do outro tem acesso ao universo de baixo, exatamente como o Morrison descreveu no Homem Animal. Que se você, por exemplo, é do universo 2D, a gente que é do universo 3D consegue interagir com o universo 2D. Nós seríamos os deuses desse universo, que a gente que decide o futuro dele. E teria um universo acima da gente, uma consciência superior, que está vendo a gente como se fosse uma história, um filme, alguma coisa que a tecnologia deles permita ver, porque eles enxergam em quatro dimensões, não em três. Eles vivem em quatro dimensões, não como a gente, em três. É, já tá quase lá mesmo, o nível de Dorgas está equivalente. Não, isso é uma teoria quântica, é sério, ela tem cientistas que se embasam desse treco. Se você for ver aquele que o Carl Sagan fazia, esqueci o nome do seriado. Cosmos. Tem um seriado parecido que o Morgan Freeman narra, que é o Universo, que ele tem um episódio só sobre isso, ele falando sobre os níveis de consciência e dimensão, que é as dimensões para um lado da outra, coisa e tal, que seria a teoria que ele acaba usando para o multiverso, e que além delas vibrarem para um lado, que seriam os universos paralelos, você tem as dimensões acima com seus níveis, com os níveis que você consegue alcançar. Ué, isso aí foi mais ou menos um curso usado para as infinitas terras, né? Sim. Se o Morgan Freeman falou, eu acredito nele. Porque o Morgan Freeman... Agora que eu não sei. Né? O que eu não sei, se foi algum cientista chapado que leu um quadrinho de um chapado, ou se foi um chapado que leu, né, a teoria leu a teoria do cientista. Imagina, é possível porque o pessoal lá do grande colisor de Hadrons ia tentar fazer uma experiência que poderia dar acesso a um universo paralelo, se eu não me engano, nos próximos 2 meses. Isso não é mentira. Eu li também. Teoria das cordas e outras coisas malucas assim. O mundo vai acabar. Tem um livro do Arthur C. Clarke que eu até li recentemente, que chama O Fim da Infância, que, por sinal, do caralho, leitores que gostam de livro, leiam esse livro. É, e tem uma teoria que o futuro da humanidade, o futuro da humanidade é se autodestruir. A gente não tem chance de evoluir a ponto de ir para as estrelas, colonizar outros planetas e etc. E nisso tem... Eu não vou contar muito spoiler, porque esse livro é foda, ele explode a tua cabeça, então galera que lê, leia. Mas tem um conceito lá disso, de uma mente, um ser, uma mente superior, que ela não tá presa nos limites do tempo e espaço. Então ela consegue transitar entre qualquer dimensão, ela consegue transitar entre qualquer ponto do universo... De forma muito simples, ele não tem as amarras de um corpo físico, ela é uma consciência coletiva infinita e atemporal. Nos bons tempos da Marvel, isso aí seria o Beyonder. É, não, mais ou menos. Nos bons tempos. Mas enfim, isso que o Nicola falou é muito aplicado nesse livro, assim, porque essa consciência, ela tá muito acima desse nosso universo 3D. Então ela não tá presa, ela já sabe que hoje é dia 20, hoje é dia 30 de março de 2015. Ela sabe que daqui, sei lá, 100 anos, como a humanidade vai estar, então dessa forma ela consegue influenciar a gente de uma forma ou de outra. Então, como a Magin falou, como a gente é o deus, nós somos os deuses dos quadrinhos, dos personagens bidimensionais dos quadrinhos, então nós temos acima de nós uma mente, uma consciência, uma senciência coletiva que tá acima da gente também. Isso é de explodir a cabeça também, cara. Droga, Deus é um leitor. Espero que ele não seja da galera do Mimimi nem da galera do Rui BR. Eu espero que ele não seja um líder da vida. É a quarta parede da nossa realidade, assim, cara. É muito foda isso. Ô Sorg, lembra quando eu falei que o Pax América era genial? E vocês ficaram falando que eu era maluco, que não sei o quê? Não, falando o que eu... Pax América, não é Pax Americana? Tá. É, imagina. Pax Americana, foi mal. Tá, a revista é tão genial que eu errei o nome. É, o que eu achei tão genial nela. A revista é genial, você não. Tá, deixa eu ver. Porque ela conseguiu me explicar. não só essa forma do... Eu vi todo o multiverso desse ali sendo explicado naquela revista, como essa teoria de você ter os universos acima, e também conseguiu me explicar um negócio que eu nunca consegui entender direito do Dr. Manhattan, do próprio Watchmen, que é aquele negócio dele falar que ele pode, ele tá aqui, mas ele tá vendo o futuro, tá vendo o passado, e não adianta ele mudar isso, porque ele sabe que se ele revelou pra mulher que ele ia fazer isso, aquilo vai acontecer no futuro, e não é questão dele não poder ou não querer mudar, simplesmente aquilo vai acontecer. Porque o que acontece? O Capitão Átomo, no multiverso, de quando ele vira o Capitão Átomo e ele expande a consciência dele, seria como se ele saísse dos quadrinhos e virasse alguém que tem acesso às folhas do gibi. Então ele pode simplesmente ver o mundo passando para frente e para trás. Seria virar folhas e voltar folhas. E não importa se ele tá lá na frente ou tá lá atrás. Ele só vai ver e aquilo não vai mudar e tudo faz parte daquilo. Achei genial. É, baseado nisso aí, vocês podem afirmar que Lucy também é um filme que se vale dessa quarta parede? Não, Lucy se vale de uma ideia de Jeg que já foi desacreditada há mais de 50 anos. Exatamente, de que nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral. O que ele falou do Dr. Manhattan, eu tô aqui com a... Dr. Manhattan não, né? Capitão Átomo. Coisa. Tô procurando a cena aqui. Ah, não, tô viajando. Eu tava achando que... Na minha cabeça, aquela sequência dele no colisor de Hadrons lá, ele tava fora do... espaço-tempo. Mas ele não tá. Mas é interessante. Eu tenho a nítida impressão que naquele momento que ele tá lá no colisor... Ah, achei aqui, ó. Ele tá saindo do quadrinho. Achei a imagem que eu queria. É, ele tá fora do quadrinho. Sim, é genial. É o único momento. Apesar da gente tá vendo ele dentro de quadrinho, ele também tá fora do quadrinho. Ele tá fora do quadrinho dentro do quadrinho. Sim, é por isso que ele tem o poder de um deus, que nem o Dr. Manhattan no Watchmen. É legal que ele fala. É legal, ele falando justamente a isso, né? Ele falando do tipo, a história é linear. Mas eu posso virar as páginas em qualquer ordem, em qualquer direção. Eu posso ir pra frente, pra conclusão. Posso voltar pra cena de abertura. E os personagens, eles permanecem inconscientes do meu escrutínio. O pensamento deles, pra mim, é transparente. Mas eles não fazem ideia que eu tô aqui. E aí ele... Sim, que são os balões de pensamento. Isso é foda, né? Exato. E é isso que vocês falaram agora, o Sorge comentou também. E na última frase, ele meio que começa a virar pro leitor, né? E ele fala pro leitor, cara, agora imagina como o seu mundo em 3D aparece pra mim. Essa hora ele tá falando pro leitor, cara. É muito bom. Aqui, você volta páginas e sua continuidade do futuro. Eu sei suas origens, a identidade secreta que você esconde das pessoas que você ama. Cara, eu posso ler seus balões de pensamento, cara. Eu sei que vocês estão pensando isso. Isso é muito genial. Eu acho que o que acontece aí é uma transição plena. Ele deixa de ser um personagem de quadrinhos porque ele transforma todas as realidades em quadrinhos. Aí que entra essa questão de como o Morrison brinca com a quarta parede e com a metalinguagem. Porque o personagem quebrou a quarta parede e está usando de metalinguagem para insinuar que a nossa realidade também é uma história de quadrinhos que ele está lendo naquele momento. Sim, sim, ele está acima. Ele tá falando isso, ele tá falando pra gente. Eu posso ler seus balões de pensamento. É genial. Tem o seu segredo. Muito bem. É nessa hora que você larga a revista na mesa e sai pra cagar. É como se ele fosse pra uma quarta. Isso uma se você não tiver no vaso dentro da revista. Não, o problema é que você sai pra cagar e senta no vaso e fica olhando pro lado pro outro. Tipo, caralho, esse cara tá mijando. Isso, cara. Essa parada é muito melhor, assim. Eu achei muito... eu achei que o Morrison extrapolou esse conceito na Ultra Comics, cara. Porque quando ele fala pra você não vira a página, não sei o quê, não sei o que, cara, eu realmente fiquei com um cagaço de mudar a página pra ir pra próxima, assim, cara. Eu tava conversando isso com o Léo, com o Magin, outro dia, assim. Isso me deu um cagaço. Eu falei, cara, eu não vou virar. Eu vou fechar a revista, eu vou ler outra coisa. E sabe? Quando aquele cara página, do... Eu continuar lendo essa história aqui vai dar uma merda muito grande, tipo, pra minha vida, sabe? Vai influenciar na minha realidade, cara. Cara, tipo, um quadrinho que eu acho foda, rapidinho, dentro do Ultra Comics, é quando as coisas começam a dar errada e aparece aquele cara lá que seria o diretor do Projeto Comics. Ó, ainda tem tempo pra você ir embora. Tô dando uma última oportunidade de você colocar esse quadrinho no chão agora. É muito foda, cara. Na primeira revista do Multiverse, quando que tem o Capitão Cenoura, etc e tal, aparece ele com a revista da Ultra Comics na mão, e você vê, larga esse quadrinho, não sei o que lá, para de ler isso agora. Você não leva muito a sério, você fala, beleza, sabe? Você não dá muita moral pra isso. Mas nessa edição da Ultra Comics, cara, você realmente leva a sério. Para de ler esse quadrinho, só falta você falar, não, beleza, vou parar, vou fechar agora. Interatividade é a coisa mais foda dessa revista, porque tem uma parte que ele fala, não se esqueça, você se tornou parte de uma entidade cibernética grupal que é na forma de história em quadrinhos. Mantenha o controle e leia com atenção. Aquela coisa do tipo, você agora tá dentro da história, você é a história. E você compra essa ideia. Sim, e ele trabalha, alguns quadros, eles são trabalhados de forma muito clara, assim, pra... Primeira coisa, esse quadrinho, ele é uma forma do Gentry, ele vir pro nosso mundo, né? Ele tá infectando o nosso mundo através das nossas mentes, conforme a gente lê. Sim, porque a gente vai criando a realidade, teoricamente, falando em teoria, a gente vai criando aquela realidade que tá sendo sugerida pra gente. Não é que ele vai criando aquela realidade que tá sendo sugerida. O Gentry, ele infecta os universos, assim. Então, ele toda vez que alguém tá lendo um quadrinho, dá merda, assim, entendeu? Nesse caso, você vê isso, quer ver? Na página 34, quando ele fala Terra Prime, aí está você. E tá o ovo cósmico com asas de morcego, que era o executivo, né? Ele tirou a roupa e virou o Gentry. Ele tá falando pra você, leitor, falar, você tá aí. Porque a Terra Prime é a terra do Superboy Prime, que foi aquela merda lá de... Prime seria a nossa terra, né? Que aqui tá representada de... Porque esse quadrinho, cara, a brisa maior, assim, é que esse quadrinho... Cara, a Terra 34, né, que é a Terra Prime, realmente é a nossa terra. É a nossa terra. Esse quadrinho existe na nossa terra. Tipo, você tá lendo o quadrinho agora, e esse quadrinho faz parte de uma série de outras realidades que supostamente existem. Então, o que você faz quebrando a quarta parede com Ultra Comics? Você cria uma singularidade. Porque ao mesmo tempo que você está lendo uma história em quadrinhos, você sabe que você está lendo uma história em quadrinhos dentro da história em quadrinhos. Sim, mas eu quero dizer o seguinte... essa terra, que seria a Terra Prime, ela de fato é a nossa, onde tá a gente agora. Sim, isso já foi insinuado várias vezes, né? Tanto que dentro da Terra Prime aparece a DC Comics e a Marvel Comics. Não, eu quero dizer o seguinte, não existe uma Terra Prime no multiverso, lá existe uma Terra Prime que tá representada nesse quadrinho. Não. Não, somos nós, eu entendi isso, mas só que... Pra eles, pros personagens em quadrinhos, seria como se fosse uma outra realidade. Só que é a nossa realidade. Só que aí a gente produziu o Ultra Comics como uma defesa. Foi a gente, foi esse universo nosso. E aí o Games tá tentando invadir a gente. Ô Léo. Oi. Não, você segue seu raciocínio, depois eu... Até você vê o Gentry falando com a gente, ele começa a falar isso, apesar dele se dirigir a outra, ele tá falando. Tanto que uma página depois, assim, é dito desde o começo, conforme mais você avançar a história, mais vai foder, né? Chega um ponto em que ele manda você virar a página, sabendo que você vai virar. Então, né, ele brinca, vire a página, escravo. Cara, você vira a página. Exatamente. Enquanto o Ultra tá falando, não vire a página, não sei o que lá. Quando chega no Gentry, ele fala, não, vire a página, escravo. Tipo, você tá dominado por esse conceito, por essa ideia que é o Gentry, que é o todo leitor babaca de quadrinho. Você tá dominado por isso e você não consegue sair, você não consegue largar. Então o que você vai fazer? Você vai virar a página, você quer saber como isso vai continuar e na realidade você tá na mão do Gentry. Ele fala, não, vire a página, escravo, sabendo que você vai fazer isso. E esse quadrinho especial é perturbador, que esse olhão desgraçado falando pra você, vira a página, escravo. E você fica com aquela tipo, eu tenho que chegar na 37, eu tenho que saber o que vai acontecer. E não só isso. Nesse ponto, a infecção do Gentry ela aconteceu, porque você tá com a voz do Gênesis na tua cabeça. Exatamente. Entrou na sua cabeça. Nós agora nos conhecemos um ao outro, nós agora somos um ao outro. Ele fala isso pra você, nós estamos dentro da sua mente. E nessa página tem uma das coisas que eu acho foi uma sacada mais fodas na página seguinte. O poder secreto do Ultra Comics. Que de certa forma é um poder secreto que todo leitorzinho babaca quer quando reclama do escritor fez. Feliz. Nós acreditamos no Ultra Comics, nós queremos o nosso final feliz. E na página seguinte ele volta. É, ele volta inteiro, bonitão, fortão, e começa a usar o outro poder dele, tipo, os textos de críticas. Pô, xinga muito no Twitter. Ai, cara, eu ia falar isso agora. Isso é muito foda, cara. Quando ele começa a colocar os balãozinhos que são as tweetadas. E ai, é tipo leitor babaca falando, ai, um ovo com um preto gigante com olho e asa de morcego, que babaquice, sabe? Isso é muito sensacional, cara. E o pior que os caras, ai, olha lá, eu quero, chega, tô fora. Esse cara já me estupraram a minha carteira muitas vezes, tô fora. E o outro, ai, um ovo de sim, da quinta dimensão, gigante, uou. Aí o outro, não se esqueça, um ovo com asas de morcego malignas. Nossa. Cara, isso é genial, cara. Muito foda. É absurdamente genial. É o que muitos de nós nos sentimos quando a gente começa a ver os comentários da porra do post. É, cara, exato. A gente já viu isso antes. Existe a quarta parede no BDE, então? É isso? É isso que vocês estão querendo dizer? Você quer deixar os nossos leitores loucos mesmo? É, mas como nós temos o Dadá no BDE, ela já foi arrombada. É, cara, a gente já tá lá pela sétima parede faz tempo. E no final você tem aqui a mensagem que vem de algum lugar, né? Falando que você sofreu uma infecção, né? Larga o gibi agora. Vá pra uma zona de quarentena. O Gendry conseguiu invadir o nosso mundo através da nossa cabeça. Ele tá aqui agora. E sabe, fazendo uma outra referência à quarta parede, eu leio esse último quadrinho com a voz do Schwarzenegger. Put the comic down, now! Ai. Muito bom. Take a look at yourself. Not in anyone else. Tell me what you see. Por que você tá quietinho aí? Você não tá participando? O Mo dormiu. Oi, Mo. Ah, ele colocou já venho, mas eu acho que ele foi dormir. Ele saiu pela tangente. Isso daí significa, não li essa porra. Não, isso significa, eu não tô entendendo o assunto. Eu tô babando colorido. Tem uma história que faz algo parecido, também na DC. Eu já até fiz um post sobre ela, é Dr. 13, Arquitetura e Morality. Que tem o tal do Dr. 13 e tem a filha dele, que é até uma personagem real da editora, a tal da Stacy 13. E que eles estão pesquisando, descobrem que o universo inteiro está acabando porque existem os arquitetos. E quando os arquitetos aparecem nos quadrinhos, eles são literalmente os quatro picas da galáxia da DC. São eles mesmos, tanto que eles estão usando máscaras do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha. E eles tentam pegar o cara porque o cara tem um poder que é o poder da descrença. Ele não acredita naquele mundo, que ele sabe que aquele mundo pode ser melhor. Então ele desfaz todas as merdas que acontecem, ou seja, todos os reboots, todos os retcons. Ele consegue ir além disso. Não, isso tá errado. Esse cara não era assim há duas páginas atrás. Isso é uma série da DC? É um livro em quadrinhos da DC em 8 edições. É uma série fechada. Eu nunca li, cara. Nem eu nunca ouvi falar. É do Cliff Chiang, o desenhista. O cara que era o desenhista das histórias da Mulher Maravilha. Cliff Chiang desenha pra caralho, cara. Cara, essa história dele desenhada pra caralho é muito foda. Tem uns personagens assim, todos exóticos. Tem um cara que é literalmente... Sabe aquela série da DC? Do tanque de guerra fantasma? Sim. Tem. Nossa. Isso é muito um cientista nazista que a mente tá no corpo de um gorila vampiro. Caralho. E tem um molequinho que se você der uma moeda pra ele, ele fala qualquer coisa, que responde qualquer pergunta. Tanto que quando o Dr. Tris dá uma moeda pra ele, e onde nós estamos? Nós estamos numa revista em quadrinhos. Que foda. Mas eu acho que a gente podia falar de um personagem muito melhor do que esse aí, que é um personagem da Marvel que tá sempre quebrando a quarta parede, que é o Deadpool. Manda ele a puta que eu pariu! Não? Não? Alguém acha que não? É, tá bom, vai. Não, pode ser, pode ser. O Deadpool realmente é bom. E se falando de Deadpool, tem que falar essa correlação, né? Esse é, né, Arlequino. Inevitável. Falar de um, não falar de outro. Não entendi a associação, mas tudo bem, porque eu não... É porque estão fazendo com a Arlequina a mesma coisa que fizeram com o Deadpool. A Arlequina é como se fosse uma mistura do Deadpool com a Mulher Hulk da DC. Tá seguindo pelo mesmo caminho, entendeu? Entendi, que merda, hein? Cara, o Deadpool, como personagem, ele é um bosta, mas eu acho o conceito tão legal de você ter um personagem assim, puxado pro humorístico e que brinca com essa coisa. E que é avacalhado, o Deadpool é perna longa, cara. Não se leva a sério, é isso mesmo. Faltou a cenourinha. O Deadpool é perna longa. Aquelas coisas que ele faz são tipo coisas do perna longa. Seriam coisas do perna longa se as tripas dele saíssem. Entendeu? Então, se na hora que ele tomasse um tiro de escopeta na cara, em vez de ficar com a cara preta, o cérebro explodisse. Mas é bem legal, e o Deadpool, ele faz isso em toda a mídia que ele aparece, porque é a marca registrada dele. Na verdade, ele é bem pueril, né? O Deadpool, cara, no Deadpool mata a Marvel, ele continua quebrando a quarta parede, e o motivo que ele faz isso dá até medo daquela edição. Que ele resolve ir atrás de quem transformou a vida dele no inferno. E ele sai matando todos os personagens da Marvel, porque... Ele chega pro Justiceiro e fala: é, Frank, eu consegui te pegar, mas não se preocupa não, eu não tô te matando, você não existe? Zé, muito bom. No Marvel's Capcom 3 é mó barato, os diálogos dele são tudo falando de... quando ele vai entrar em luta, ele fala que ele quer participar do próximo Street Fighter. Sacou? Daí ele termina a luta, ele pega a câmera e pergunta pro ele começa com o jogador: e aí, puta, foi foda essa vitória, né? Você gravou isso, não gravou? Você não gravou? Ah, como você não gravou? Eu acho o Deadpool, eu acho legal do personagem é isso, ele não ter amarra nenhuma, qualquer escritor que assumir o título dele pode fazer bem entender. Não existe tecnologia, não existe linha narrativa, vale tudo. O problema é que ele só pega escritor merda, cara. Não pega um cara bacana pra extrapolar isso. Tipo o quê? Sugira. Realmente engraçado. Cara, ele pegou... O Fábio Nicias é um bosta. Não, sugira. Não sei, cara. Fábio Nicias é bom, mas não com esse tipo de personagem. Não, cara. Fábio Nicias só faz aquele feijão com arroz chatinho pra dar. Acho que já fez. Acho que nem isso faz hoje. Ele e o Scott lá. Um cara que podia pegar muito bem o Deadpool e trabalhar ele bem, cara, o Slott. Eu acho que ia funcionar, cara. Não. Tem alguém melhor na minha mente. Pera, tá na minha vez de falar. Por pior que o Slott tenha sido no Homem-Aranha e criado aquele conceito imbecil do Superior, ele é um bom escritor, cara. Ele sabe trabalhar o personagem que ele assume. Tanto que o Amazing Spider-Man é um título bacana. O Surfista Prateado dele também. Agora, eu acho que o Deadpool na mão dele ia resultar numa revista legal, cara. Vocês viram o que fizeram com o Deadpool depois disso atrás? Ele invadindo todas as revistas da Marvel, cara. As capas. Eu vi as capas geniais, cara. E ele passando pelos momentos, as chaves das histórias, ele alterando, falando sacanagem. Cara, ali é realmente como vocês falaram. O personagem que ele pode. Quem pegar ele pode fazer o que quiser à vontade. Sabe? Não existe regra, não existe. Quem eu vejo fazendo esse personagem ficar memorável? Garth Ennis. Sabe quem eu acharia? Sabe quem eu acharia que faria legal? J.M. DeMatteis. Ou Kate Giffen. Ele vai mais pro humor negro, um humor negro diferente. Eu acho que o Deadpool ele tem que ser uma parada mais cartunesca, cara. O Kate Giffen, um bom espetáculo de graça cômica. Pode ter o gore, pode ele ter arrancando tripas, mas tem que ser mais cartunesco. Então, o Kate Giffen faria isso. É possível. Mas então a Arlequina tá seguindo o mesmo caminho, é isso mesmo? Tá. O que nós temos da Arlequina seguindo? Ela faz citações ao reboot, ela fala sobre a roupa dela, que porque as pessoas agora estão reclamando porque eu tô um pouco mais solta, mas quando usava aquela roupa vermelha que o Bruce Timm criou, ninguém reclamava. Ela fala isso. Por isso que eu disse que era impossível falar do Deadpool hoje em dia sem falar dela, porque tá seguindo escaradamente o mesmo caminho. Tem uma história que ela vai numa convenção de cosplayers e tem uma porrada de garotinha ou mulheres, todas vestidas com as roupas que ela já usou na vida. Ela, eu gostava dessa, essa nunca caiu bem, eu gostava dessa, essa daqui só era boa quando era o Jinbe que desenhava. Que foda, cara. Cara, que foda. Cara, esse tipo de coisa é muito legal, cara. Eu me divirto com isso. Porque isso daí realmente é voltado puramente para a diversão, para o nonsense, entendeu? Você não fica tão deprimido em saber que está dando dinheiro para uma indústria cruel, opressora, que caga e anda pro que você quer. Você não se sente, escrachado, né, quando aparece um Batman usando uma armadura de coelho. Falando em coelho, deixa eu puxar um gancho para jogar para vocês, que eu vou ter que dar uma saída rápida. O que vocês acham dessa questão da quarta parede com a Turma da Mônica? Cara, o Maurício de Souza usou isso, não digo de sempre, mas já há muito tempo, não? Mas se você... Eu lembro dele fazendo esse tipo de brincadeira desde os anos 80. Não, mas é isso que eu quero saber. Você acha que ele fazia isso bem antes do John Byrne? Não. Você tá falando que... Você tá insinuando que o John Byrne copiou o Maurício de Souza? Ou então ele fez uma homenagem. Você tá dizendo que o John Byrne veio fuçar na lixeira do Maurício de Souza, é isso? Ele foi lá na Marginal Tietê, no prédio da Bill, foi na lixeira lá deles e achou isso. Você tá dizendo isso, tá querendo arrumar um caso, tá querendo arrumar um processo, quer causar uma revolução. Não, eu quero tirar um pouco desse complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Quer dizer que só pode copiar, ninguém pode copiar a gente. Cara, eu acho que ele sempre usou bem, cara, ok, assim. Nunca achei nada genial ali, mas eu sempre achei que ele usava ok essa brincadeira. Nunca usou de forma exagerada. Era em uma ou outra história. E também... Até porque a Turma da Mônica... A Turma da Mônica, se você for ver bem, se ele usar o conceito da quebra da quarta parede, não vai fazer diferença nenhuma. Porque a Turma da Mônica é tipo moda caralho. Faz o que bem entender, sabe? O Horácio usava muito disso. É, o Horácio ele conversava com o leitor o tempo todo enquanto ele tava filosofando. Eu achava, né, que o Astronauta também. Tanto que o Maurício de Souza, ele se desenha, volta e meia ele se desenha nas histórias, apesar que ele desenhar o pai da Mônica... dele, como por exemplo a Marina, são baseadas em filhas dele. Sim, e o pai da Mônica... Sim, mas ser baseado não significa que é a quarta parede, cara. Não, mas ela vira e fala pai Maurício de Souza, ela se refere ao criador das revistas em quadrinhos como pai. Ela não se refere ao personagem do Maurício de Souza ali, como se fosse um personagem do quadrinho. É o Maurício de Souza dentro da história, mas é o próprio Maurício de Souza, tanto que ele aparece várias vezes na prancheta, ele desenhando as histórias. Seguindo essa linha de raciocínio de vocês, Chapolin. Peraí, rapidinho, Léo, você tava falando alguma coisa do Maurício de Souza. Sim, eu tava falando. Desculpa, Léo. Ele, na verdade, se coloca nas histórias de várias formas. O visual do pai da Mônica... É o visual, é muito próximo de como ele se desenha. Tanto que, às vezes, quando ele se coloca na história, é até difícil você diferenciar, assim, quem que é o pai da Mônica e quem que é ele. Mas aí eu não acho que seria um conceito de quarta parede. Porra! Peraí, demônio, deixa eu falar. Caralho. E também acontece bastante da Mônica aparecer no estúdio dele. Tá ele lá desenhando como se o Maurício de Souza ainda desenhasse. Ratinho! Ai. Vai tá lá ele na pranchetinha. A gente perdeu uma possibilidade de ter um convidado de peso aqui. Ele tá lá na pranchetinha e de repente chega a Mônica pra dar um esporro nele. Entendeu? Isso é uma quebra de quarta parede, assim. Mas gente, nunca fez nada do... Gente, nós estamos testemunhando agora uma quebra de quarta parede terrível, tá? O Cebolinha tá nos comerciais do Posto Ipiranga. É verdade. Ele tá no comercial do Posto Ipiranga, meu filho. Mas ele tá falando pra pessoa que está assistindo. Ele tá falando com a gente e fala com o maluco do posto, cara. Ele fala com o espectador e fala com outro personagem da sketch do comercial. Caralho, que é muito zoado ele ver isso agora, cara. Ué, outro exemplo de quebra de quarta parede com essa mídia audiovisual. Pôneis Malditos. Cara, isso não é quebra de quarta parede. Você nunca viu o comercial dos Pôneis Malditos no YouTube? É, porque tinha uma sequência. Falava, acesse e tal, você vê o desfecho. Aí aparecia, no final aparecia, se você não acessar o nosso site... Ou pra você ver o desfecho desse comercial, vai ficar tudo escuro, vermelho. Nós vamos atrás do seu carro. Cara, isso é muito... Ah, mas peraí, mas aí a gente tá extrapolando, né? Porque marketing também, cara, não faz diferença nenhuma. Assim, marketing, ele é pra conversar com o leitor. É pra conversar com o telespectador, então... Sim, não, mas, cara, existe, quase... mas existe o storytelling. Você pode criar uma história pra conversar com o leitor. Não precisa necessariamente você ir direto. Eu só me referi ao inusitado, entendeu? O personagem de quadrinho atravessou o quadrinho, veio para a televisão, foi no posto Ipiranga, interagiu com o cara, falou com a gente. Tô só extrapolando, tipo assim, como é que foi inusitado isso, né? O personagem de quadrinho tá invadindo pra outra mídia. Sabe que história fala de... Tem uma... Quem digita desse jeito? Rafael agora Castro fui eu. Eu vi. Agora fui eu. Agora fui eu por causa de leiam o que eu digitei. Sabe que vamos ler o que ele digitou. Gente, vamos sério? Pra filmes depois? Não sei, já tem mais de uma hora. Vou pensar no seu caso. A gente fala. Ai, quebrou a quarta parede já, ó. Saiu do negócio ali e já trouxe pra cá. Não, já foi interativo, né? O leitor participou da leitura do chat do... Tá bom, Léo, você é Deus, Léo, tá bom. Então, fala, Magin, fala. É, só por esse exemplo do Maurício Souza que você tava falando, eu não posso deixar de esquecer uma situação que é igualzinha, que era os desenhos do Pernalonga, onde o Pernalonga começava a interagir com o cara que tava desenhando na prancheta. É igualzinha a situação do Maurício de Souza. Sim, é verdade. Tem uns dois desenhos que são esses. O Willy Coyote também, ele fazia muito isso. Sim, o Coyote, o Pernalonga, aquela turma toda. Gente, ele zoava, apontava pra gente, falava que ia se foder, ó, lá pra baixo, vou cair. O que eu ia dizer é que tem uma série de quadrinhos que eu gosto bastante, acho que sou o único que gosta, que trata bem essa questão da quarta parede, até por conta do conceito, é Fábulas. É, e trata de uma forma séria. A história, na verdade, ela não lida tanto com a questão da quarta parede, ela só coloca que o mundo lá onde eles estão... existiria um meio que um contador universal de histórias, né? Mas tem uma sequência que é até, não acontece nem na série principal, acontece na série do João das Fábulas. Sim. Que ele começa a encontrar não só personagens de fábulas, mas personagens que são representações de conceitos literários. Então ele encontra o cara que é a falácia patética, que é um recurso literário, na verdade, de você ter um objeto, a conversa com o objeto inanimado. Ele encontra a figura do revisor, ele encontra a figura do escritor em si, que é o criador de tudo, na verdade. Ele encontra algumas irmãs que elas representam o conceito da leitura, que são as irmãs Página. E tem uma sequência, cara, que é muito boa, que eles estão... Cara, tem o Dexter, cara, que é o Deus Ex Machina. Tem um personagem que é o Deus Ex Machina, assim, é muito bom. Na história que ele aparece e resolve fazer uma parada, eles estão todos prestes a morrer, assim. De repente ele aparece e fala, gente, apareci e tal, não sei o quê. Os caras que vão te matar, putz. Todos eles tiveram um surto de pneumonia instantânea e morreram. Olha só que coisa. Eles caem mortos. Você me lembrou de uma passagem também na edição especial do New Gamer, que eu tenho aqui, acho que é Capas na Areia, no qual ele descreve. Deixa eu só terminar, daí você segue do New Gamer. Desculpa, você tinha terminado. Enfim, não. Eu vou chegar onde eu quero agora. Enfim, aí vai seguindo. Chega uma parte da história que começa a aparecer uma mulher... falando pro leitor, falando mesmo, e ela começa a brincar com quadrinhos, ela começa a brincar com os balões de fala, né? E o próprio João começa a falar, caralho, quem que é essa mulher? Mulher chata, né? Vai se fuder, sai daqui e tal. E vai acontecendo a história. Chega um ponto que interagem com ela e você descobre que o nome dela é, sei lá, é qualquer coisa parede, sei lá, fulaninha parede, eu esqueci o primeiro nome, mas é alguma coisa parede, é o Wall no original, né? Mas fica por isso mesmo. No fim da história, você vê ela fazendo um piquenique com os três irmãos dela. São os três irmãos parede. Os mais velhos. É a quarta parede. É muito foda, cara. Que... Ela é a representação, a personificação do conceito de quarta parede, cara. Meu, na hora que eu li isso aqui, eu saquei, minha cabeça explodiu, velho. É foda, assim, o Bill Willigan, ele, apesar de eu achar a condução das histórias dele bem arrastado, sabe, e tem um final bem bosta, todo o arco dele, eu acho que todo o arco dele tem, ele é arrastado, aí fica interessante, o final é muito bosta, cara. Mas eu acho que ele tem uns conceitos muito geniais, assim, até essa parada de dele trabalhar com as fábulas, então ele não tem amarra nenhuma, ele pode fazer o que ele bem entender, cara, é muito bacana. E quando você me contou isso, assim, eu fiquei muito louco, cara. Falei, putz, eu preciso ler isso. Preciso enlouquecer. Cara, você tem que ver depois quando eles vão atrás do escritor, porque o escritor, o cara que representa o ato de escrever, ele quer dar um fim na história. E vai acabar o mundo quando ele escrever fim. Que foda, cara. É muito bom. E só que ele não sabe como acabar com a história. Ele fica enrolando, porque ele não sabe como terminar. Ele, caralho, que merda, né? Eu não sei que fim que eu vou dar e tal. Aí ele chama os irmãos dele, que são os gêneros literários. E aí aparece o comédia, aparece o western, aparece a terror. E é muito bom, porque assim, o comédia é um maluco tipo o Groucho Marx. O western é um John Wayne. O ação é um maluco tipo Schwarzenegger, mega imenso, armado até os dentes, sacou? Muito cara, se isso fosse escrito no Brasil, comédia seria o Carlos Alberto de Nobre, hein? Nossa, Casalberto. Terror é uma menininha mega assustadora, assim, né? Tipo, a menininha, sei lá, do Iluminado. E aí, tem uma que é genial, que o Ação, ele tem um filho com a ficção científica, que é o super-herói. Caralho. Porra. E ele até fala, pô, o super-herói nem sempre tá aí porque ele vive morrendo, né? Mas ele sempre volta, então não dá nada. Que foda, cara. Cara, isso daí deveria rolar um crossover deles com os Perpétuos. Ia ser engraçado pra caralho, assim. Que é onde eu ia falar, que eu me lembrei que... Aí, segue você. Não, rapidinho. Duas vezes que eu me lembrei aqui agora que eu vi isso no Sandman New Gamer. Uma é na história propriamente dita, que... eles recebem um sonho, tá sendo contada uma história, né, estão guiando, alguém tá guiando a pessoa dentro dos sonhos, e aí o cara se vira pro sonhador e fala, vem cá, sonhador, tá faltando só uma pessoa despertar, acho que é no arco final, quando ele vai morrer, só falta só mais uma pessoa despertar, é o sonhador, é a pessoa que tá sonhando, pela qual nós estamos vendo a história, somos nós os sonhadores, entendeu? E na hora que a gente acordasse, acabava a história, provavelmente. Aí ainda fala que assim, aí você ainda tenta, lutando, pra não acordar, sentindo que aquele sonho tá escapando de você, tem isso. E tem nas páginas da Capas na Areia, que é a edição especial, eu por acaso tenho, de duas, né, por acaso, não por acaso, que ele conta que ele encontrou com um demônio, Chorozon, durante o carnaval francês. Ele veio pedir um cigarro, pedir um fogo pra ele, tudo bem, aqui, você tem fogo? Tem. Sabe quem eu sou? Eu falei, olha, você parece muito com um demônio que eu criei, um demônio menor que eu criei com uma história lá, que não sei o quê. Não, tudo bem, eu sei quem eu sou, eu tô voltando pra história, né? Ele, por quê? Você tá escrevendo alguma coisa que se passa no inferno? Ele, olha, eu até tô escrevendo um arco de história que se passa no inferno agora, mas não tem nenhum plano pra usar você. Olha só, me traz de volta pra história, hein? Me traz de volta pra história, eu acho bom você fazer. Obrigado pelo fogo, não se esqueça, hein? E vai embora. Muito zoado, cara. Foda, cara. New Game é foda, cara. Eu fiquei numa expectativa agora do Groot falar que deu uma merda porque o cara não colocou ele na história. Não, ele falou depois. Achei melhor, né? Por via das dúvidas, achei melhor colocar ele na história. Ele voltou na história, que foi quando ele vai no... Quando o inferno vai pra casa do caralho, e eles vão lá poder... Cada setor das divindades, das potências, que vinham representando. Do inferno vai o Chorozon, vai Beelzebub e vai aquela... A Mãe das Aranhas. Ele colocou ele ali. E ele ainda cita a Lamore. Alamore. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Assim, Alamore encontrou John Constantino não sei aonde. E eu encontrei um personagem secundário. Falou assim mesmo. Então, os dois. Verdade, né? O Alamore encontrou o Constantino num bar, cara. Foi justamente o que ele falou. Em Newcastle, se eu não me engano. Bem lembrado. Galera, configurações finais. Vamos. Já, a gente acabou falando só de quadrinho, a gente já falou de um monte de coisa, não falamos. Então, nas configurações finais, cada um faz uma citação, um filme super interessante aí que tenha uma quebra bacana de quarta parede. Começando com Groot. Olha, eu vou fugir bem de tudo que a gente conversou. Me livrei da cabeça essa porra agora. Eu quero saber se vocês vão falar pra mim se ele realmente quebrava ou não quebrava a quarta parede. Costinha. Quando ele virava pra tela, né, o nariz pegava na gente, assim, né? Ele te chamava assim. Cara, ele chamava quando o microfone. Cara, era muito foda, puta merda, que era saudade. Era trash, cara. Ele era muito trash. Não, ele parava, ele olhava assim pra câmera. Chega mais perto, vai. Ele olhava pra cima, o microfone ia descendo. Não, mais um pouquinho. Cara, era genial, não, cara. É, isso foi brincadeira. Chaves também é uma quebra de quarta parede? Não, não, Chapolin, né? Eu acho que o Chaves não, mas Chapolin, né? Mas em que momento? Aquelas encaradas que o seu Madruga dá na câmera, cara. Aquilo é impagável, cara. Em que momento você tem uma quebra de quarta parede no Chapolin ou no Game? Porra, toda hora. O último ele conversava com a câmera o tempo todo, cara. É, ou não contavam com minha astúcia e várias horas que falavam, não se aproveitam da minha nobreza, ele falava virando pra gente. Ou então o último episódio do Chapolin. Sem querer, querendo. Era sempre virado com câmera. No último episódio ele quebra todas as paredes e o teto, inclusive. O que acontece no último episódio? É ele passando sobre todos os cenários e explicando a respeito do último episódio. O seriado. É mesmo. Batman Bravos e os Ousados copiou do Chapolin. Ratinho! Cara, bem lembrado. Mas não vamos falar de Batman Bravo e Audaz agora. Tá bom, boa colocação. O Bravo e o Boldo. O Bravo e o Boldo. O Bravo e o Boldo. O Boldo Bravo. Então, Nuco, você, Chuchu. Daí você já fala, já tira esse áudio horroroso e não mais. Vai se foder. Fala e sai fora da chamada. Por fim da vida doidado. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de coisa de quebra da quarta parede. E achei muito engraçado ele chegando pra plateia quando os créditos finais estavam descendo. Ué, estão fazendo o que aqui? O filme já acabou. Vão embora, sai, vai embora. Porque foi naquela hora que eu percebi que, caralho, ele tá falando comigo. Quando, é que no meio do filme... No meio do filme você não percebia, porque pra mim era uma piada, comédia. Mas no final, quando ele chega e fala, o filme já acabou. Não tem mais nada não, vão embora. Muito direto com a gente mesmo. Não tinha como não perceber que era com a gente. Eu fico imaginando qual teria sido a reação das pessoas no cinema naquela hora. A minha tia falou que tava descendo a escadaria do cinema pra subir naquelas escadinhas pra sair da sala. Na hora que ele voltou, todo mundo parou, ficou olhando pra trás sem entender nada. Nego sentando de novo. Aí ele manda essa, tipo, vocês estão fazendo o que aqui? Vão embora. Eu tenho muita gente ficando puta pra caralho. Parece que, tipo, esqueceram a câmera ligada, assim. Não, ela falou que deu. Tipo aquela sensação de sabe que, rabo sujo sabe, do. Sabe o que, é que isso me lembrou? O DVD dos melhores do mundo. O menu inicial, eles falando com a gente isso. Falando, o que você tá fazendo aqui aí, cara? Clica logo no play aí. Aí eles ficam sentados lendo a revista, fazendo as coisas. Não, você tá aqui ainda, cara? Você lembra? Vocês já viram isso, Melhor do Mundo? Eu já assisti três shows dele, mas eu não. Então, acho que o primeiro DVD tem isso na mídia de entrada, que você. Antes você fica naquele menu, e eles ficam se fazendo as coisas, aí olha pra você, ô, vai clicar no play não, cara? Como é que é? Eu não gosto do Melhores do Mundo, eu prefiro o Jovem Nerd. É o stand-up do Nerd Reverso, Groot, esse aí? Ai. Vamos seguir, porque agora o Moy vai falar de um filme. Nossa. Não é filme, mas vocês já falaram do House of Cards? Não filho da puta, eu ia falar esse. Ah, tá bom, então. Esse que dá pra combinar antes. Cara, pra começo de conversa, House of Cards, assim, é meio difícil até o jeito que eles encaixam a quebra da quarta parede no seriado, porque ele é um seriado muito, como é que eu vou dizer, ele se leva a sério, né, até pelo tema ser um tema sério, né, política e tal, é meio... É bem pesado, né, Bob? É muito denso, cara, então é meio que uma contradição tu ter uma quebra dessa quarta parede que, pra muitas vezes, tu encaixar em uma história, ela não pode ser tão densa e séria assim, e tu tem que saber usar muito bem esse recurso pra não ficar algo ridículo, né, cara? Tipo as encaradas do Seu Madruga no Chaves, tipo... No Chaves faz sentido por ser uma comédia, tipo assim, House of Cards é algo sério, você não pode ter isso toda hora. E o fato de Frank, pra quem não, bom, a gente não conhece, pra quem não conhece o seriado, conta a história de Frank Underwood, que na primeira temporada ele é um cara que trabalha no Congresso, ele é né? Ele é o corregedor do Congresso americano. Isso. E pra assim, você que é, pro ouvinte que é burro, ele, tipo, ele faz a ligação entre o Senado, o Congresso americano e a Casa Branca. Ele faz essa ponte entre os dois. Ele é o líder, no caso, do todo, como o Sog explicou. E, assim, não entrando em maiores detalhes, o cara é mais sujo que pau de galinheiro, assim, entendeu? Só que, tipo, ele é o cara que dá o tapa e esconde a mão. E eles usam essa quebra da quarta parede com o Frank. E assim, muitas vezes, cara, tu te sente meio que um cúmplice das coisas, entendeu? Tu é gaúcho, tu te sente? Ah, tá bom. Aham, Cláudia, senta lá. Você se sente. Você se sente, tá ligado, mano? Segue, Bobo. Tipo assim, tu te sente meio que cúmplice de tudo que acontece no seriado, cara, porque ele faz aquelas coisas terríveis e do nada ele fala contigo, entendeu? E às vezes, assim, às vezes é algo sutil, como vai entrar um fulano de tal na sala, por exemplo, e antes do cara entrar, ele fala assim pra tela, ah, aposto que ele vai falar sobre tal coisa. Aí chega o cara, entra na sala e fala, então, sobre tal coisa, daí o Frank dá só uma olhadinha pra tela, assim, com o rabo no olho, sabe, cara? Tipo, isso é genial, assim, cara. Tipo, cara... Vai, sorry, pode falar. Não, é muito foda, cara. Eu tava louco pra falar de House of Cards, assim, que tem... Não, mas vamos essa... falar junto, hein? Essas paradas que ele essas olhadinhas, é uma cumplicidade assim que ele faz com o leito com o telespectador, muito foda. Sim, assim, cara. É aquela parada assim, é aquela cumplicidade que você tem com a tua esposa, com a tua namorada, quando você consegue conversar com ela só trocando olhar, assim, você tá numa roda de gente, tem um cara babaca, você dá uma olhadinha pra tua esposa, assim, pra tua namorada, e ela sabe que você tá falando, puta, que cara babaca, vamos embora, sabe? Só de você dar essa olhadinha, assim. E no House of Cards, cara, é interessante porque é uma série de drama, assim, é uma série de política, é uma série muito pesada, assim. Aí, cala a boca, Cami, tô falando. Ele faz altas... parada, assim, ele mata o cara, enfim. E ela tem essa parada do só o Frank conversar com quem tá assistindo, ele... Você se torna confidente das coisas erradas que ele faz. Assim, cara, sabe? Isso tu te sente muito culpado, cara. Exato, cara. Você sabe, puta, ele matou o cara. Aí você fica naquela, caralho, eu sei que ele matou o cara, eu preciso falar isso pra alguém. Mas você é só o telespectador, cara. Isso é muito sensacional. E o outro lance legal... Ele faz algo terrível, assim, agora não lembro se é no final da primeira temporada ou no início da segunda. Nossa. É algo terrível que acontece, não vou dar spoiler aqui porque eu não sou pau no cu, igual uns caras de outros sites aí. Ratinho! Mas ele faz algo terrível, cara, e aí o próximo episódio, ele passa o episódio inteiro sem fazer isso daí. E no finalzinho, cara, assim, tipo, nos últimos 10 segundos de episódio, cara, ele chega e... Tu achou que eu tinha esquecido de ti, né? Não, cara, é essa aqui mesmo, entendeu? Tipo... Isso aí, a gente sente bem assim, a influência do David Fincher, cara, porque ele usou mais ou menos isso. Para. Nicola, mudo agora. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Puta que pariu. Prossiga, Groot. Eu começo de novo. David Fincher. Esse aí eu senti o dedo do David Fincher, assim, porque Se, é, literalmente dedo e ficha, né? Cadilha, né? Caralho, essa frase solta, velho. Entendeu? Porque ele fez isso naquele filme, Curioso Caso de... Ai, porra, desculpa, gente, fiado. Isso. Você sente um pouco disso. E ele dirigiu os dois primeiros episódios. Então você sente essa pele. Oi? Não, eu só falei sim. Eu só tô concordando com você. Você sente que realmente teve esse toque dele, porque ele fez mais ou menos isso no filme anterior. E foi interessantíssimo isso. Eu não comecei a ver, eu vou começar a ver, porque eu quero acumular alguns episódios pra mim ver, pegar e ver alguma coisa a mais. Mas pelo que vocês têm me falado, que eu tenho visto esses comentários muito, parece ser muito massa velho, cara. E é viciante, cara, caralho, velho. É uma série muito boa, assim, e eu não sabia dessa parada da quarta parede, assim. Eu sabia que era uma série dramática, sobre política, e o Kevin Spacey é foda e tal. Mas eles já te dão um tapa na cara na primeira cena, do primeiro episódio da primeira temporada, cara. Quando o cachorro do vizinho dele morre. É atropelado e ele sai da casa dele, tá aquela comoção toda, alguém anotou a placa, não sei o que, o cara atropelou, foi embora. Ele chega assim, ele ajoelha do lado do cachorro. Cachorro agonizando. Ele olha. O cachorro agonizando, ele olha pra câmera e fala pra você, cara. Ah, existe dois tipos de dor. A dor que te constrói, que forma caráter, que vai te tornar um cara mais forte. E a dor que é só sofrimento e não leva a lugar nenhum. Dor inútil, aí ele mata, né? O cachorro. A dor inútil. Aí ele mata o cachorro. Ele olha pra câmera e fala assim, eu não tenho paciência nenhuma pra segundo tipo de dor, cara. Cara, velho, isso é muito foda. Você fala, caralho, como assim ele tá falando comigo, cara? É foda, cara. É sensacional. Brut, assiste. Essa série é do caralho, cara. Vou só esperar acumular mais alguns episódios. Eu quero ver pegar uma consequência. Tem três temporadas já, cara. Tem 30? Ódio, caralho. Isso que o Sog falou é bem crucial, assim, cara. O Kevin Spacey, ele é um puta ator. Então, assim... Mais do que tu saber usar essa ferramenta na hora certa, tu tem que ter um ator muito bom pra fazer isso sem ficar um troço galhofa, cara. E o bom é que ele é produtor também. As olhadas dele, os trejeitos, sim, cara. Então... As olhadas pra câmera, tipo aquele. Viu o que eu falei, cara, babaca? É sensacional, cara. É, cara, então assim, Kevin Spacey tá muito bem nesse seriado. Quem não assistiu ainda, assiste, que tá foda pra caralho, velho. Ele é produtor também, né? Além de tudo. Ele é produtor. É um dos produtores. Mas vamos seguir, porque agora o Sorg vai falar do filme. Eu ia falar do House of Cards, mas eu vou falar do Clube da Luta, cara. Que eu acho que, até mais do que o Curtindo a Vida Doidado, eu acho que é um dos melhores... Nicola, mudo, caralho. Nicola ou Rafa? Não, o Rafa tá no mudo. Cara, Clube da Luta. Puta que pariu, velho. Eu acho que o Clube da Luta, acho que ficou. Até porque ele é mais novo, então pegou essa geração mais molecada de agora. Porra, é do caralho, cara. Você não sabe. Foda-se que é expulso. Se você não assistiu o filme, não sabe que o Brad Pitt não existe. Foda-se, assista. Você até porque o filme inteiro. Te dá a dica o tempo inteiro de que ele não existe. Mas você vai perceber essas dicas quando você assiste pela segunda vez. A primeira vez você não pega nem fudendo que ele não existe, cara. Verdade. E cara, é o tempo todo o Edward Norton conversando com você. Até depois que você sabe que o Brad Pitt não existe, que ele tá conversando com ele, você sabe, ele tá conversando contigo. O Brad Pitt não tá lá, essa coisa da cabeça dele, aí você se saca que o filme inteiro ele tá dialogando com você. Que tá sentado e assistindo ele enlouquecendo, cara. E porra, é foda, cara. Que filme sensacional, cara. Eu acho que mais do que Curtindo a Vida Doidada, é uma das melhores quebras da quarta parede dos cinemas que eu já vi. É do David Fincher também, do House of Cards, do Benjamin Button. E, pô, Edward Norton e Brad Pitt chutando bundas, cara. Então, muito foda aquele filme. Que realmente existe um traço dele no qual ele trabalha e diluiu isso nesses filmes, nessa série que a gente citou, né? Eu nunca li o livro, eu não li o livro, né, então... Sério, cara? Não li. Porra, lê, cara, assim, é foda pra caralho, velho. Só lembrando, tá, Curtindo a Vida Doidada foi em 86, Clube da Luta em 1999, cara. Uhum. A minha irmã leu o livro e falou que ela não gostou tanto, ela falou que o filme ela achou... É que o filme estraga o livro, cara, se tu for ver. Eu não achei que estraga, não, sabe por quê? Por causa dos artistas que foram envolvidos no filme, cara. Não, estraga, que eu digo, a surpresa de tu descobrir que o Tyler não existe, entendeu? Ah, sim. Porque assim, ó, se eu não tivesse visto o filme antes, cara, o Clube da Luta, o livro, teria sido, acho que, disparado o melhor livro que eu já li na minha vida, cara, assim. Então, e o mais legal é que, isso daí que tu falou, eu concordo, o livro não, assim, ó, o filme não estraga o livro, e o livro não estraga o filme, os dois meio que se completam, assim, é um dos raros casos onde a adaptação do livro conseguiu ser tão boa quanto a mídia original, cara. E, inclusive, o final do filme eu acho melhor que o do livro, inclusive, mas... É, a minha irmã falou isso, ela falou que o final é bem melhor mesmo. Mas é isso, Clube da Luta é do caralho e assistam. Se você não assistiu, morra. Nicola, tira do mudo. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Então, ótimo, tá, o áudio tá bom. Fala você agora. Pode correr. Bom, eu vou falar do filme que ele quebra a quarta parede, mais ou menos, porque ele quebra a quarta parede dentro da própria realidade dele. Que é o Último Grande Herói do Schwarzenegger. Vocês sabem que filme é esse? Vocês lembram desse filme? Cocaína. Cocaína. To be or not to be? Not to be. Not to be. Nesse filme, o Schwarzenegger é um herói de um filme de ação. Tem um molequinho que é muito fã dele e ele consegue um ingresso mágico de algum jeito. O Schwarzenegger é ele, né, cara? Tem um molequinho que é muito fã do Schwarzenegger e ele consegue um ingresso mágico que transporta ele pra dentro do filme. Ele acaba tirando o Schwarzenegger do filme e o vilão do Schwarzenegger lá, que é tipo o Bison, resolve passar pra realidade do filme, que seria a nossa realidade. E é muito engraçado, quando o Schwarzenegger chega aqui, ele descobre que tem que recarregar a pistola, que tiro no pneu do carro, no tanque de gasolina, não faz o carro explodir, que ele pode tomar uma pedrada, que tiro sangra, que ele pode ser acertado. Caralho, essa aí do tanque de gasolina é novidade pra mim, cara. Esse filme é muito... Ele dá o tiro, o carro não explode. Aí ele fica olhando assim pro carro, mas ele não explodiu. É, porque ele pode tomar um tiro, pode tomar pedrada. E tem a parte mais legal, que é aquilo que o Grant Morrison também já tinha feito, que ele encontra com os caras que escreviam, os caras que fizeram o roteiro dos filmes dele. Ele, porra, por que você fez minha mulher me largar? Aquela história toda. Ele encontra o próprio Schwarzenegger no filme, ele fica dando esporro nos roteiristas que faziam merda com a vida dele, mataram o filho dele. Esse filme, cara, eu não lembrava o tanto que esse filme é legal. Deu vontade de assistir, cara. Bom filme. E não, minha maneira de assistir com a dublagem clássica. Dar, dar, dar. Dar, dar, dar. Cara, isso daí pra gente poder ver como é que o Schwarzenegger é versátil, cara. Olha o filme que ele fez, cara. O dublador do Schwarzenegger é versátil. Não, o Schwarzenegger, ele não é versátil. Ele é consciente das próprias limitações, cara. Então, ele não... Imagina o Schwarzenegger de Frank Underwood, cara. É. O herói é muito trash, gente. Meu Deus do céu. Mas o foda é que esse filme foi um fracasso de bilheteria. Não sei se vocês lembram, mas ele falhou miseravelmente, assim, nas bilheterias, cara. É. Eu acho que é porque o povo eles não entenderam a piada, assim. Eles não entendem. E tu, Léo, qual é a tua quarta parede? Porque ninguém nunca lembra do apresentador. Essa é uma parede que tem que ser quebrada. Ai, ai, ai, ai, ai. Obrigado pela fineza, amor. Primeira coisa. Tiny Toons e Animaniacs. Boa. Foda. Que estavam sempre... O Animaniacs, Tiny Toons, Animaniacs... Cara, eles estavam sempre interagindo com o telespectador. Muitas vezes explicando. Eles costumavam ter uns episódios temáticos, né? Fizeram episódios sobre... O estilo dos anos 80, até eles param, conversam com o espectador, falam o que tá acontecendo, o que vai acontecer, como, porquê, né? Só que os Tiny Toons, eles faziam a coisa de uma forma meio didática. Os Animaniacs não, era aquela puta coisa abacalhada. Zoeira pura. É muito bom, os irmãos Warner são foda. E. Cara, The Office. The Office é aquilo, é como se fosse um reality show que não é reality show. Eu acho uma coisa meio bizarra, assim. É um escritório de fato, né? As pessoas estão de fato trabalhando, mas por algum motivo elas falam conosco. Tipo, por que não? Cara, sabe que a primeira temporada, assim, quando eu fui assistir, eu fiquei meio incômodo, cara. Porque fazia muita falta pra mim a trilha de risadas, assim, no fundo, cara. E aí, tipo, daqui a pouco o Michael faz uma piada muito sem graça, e ele, tipo, ele fica olhando assim pra tela. aí o câmera, ele olha pro lado e tá o Jim com aquele, tipo... Cara, aquele olhar do Jim vale, tipo... mil palavras, assim, né, cara? Cara, é incômodo, não é, cara? É muito desconfortável, cara. Se tu não tá acostumado, tu vai ver The Office, tu vai achar assim, cara, isso não tem graça, cara. Só que tu sente vergonha alheia, é incrível, cara. Cara, exatamente. Essa coisa deles falarem pra gente, assim, mas... É engraçado, né, porque esse formato é um formato esquisito pra caramba. Tanto original em inglês quanto esse. Porque é um... E fazia mais sentido na Inglaterra, né, cara, do que nos Estados Unidos, cara. Não, não faz, mo, esse é o ponto. Eles estão no escritório, eles estão de fato trabalhando, não é um ambiente, estamos sendo filmados e de vez em quando a gente vai falar pra câmera. Não, Léo, mas digo que é um humor mais sutil, mais britânico, entendeu, não, cara? Eu tô falando do conceito de eles estarem lá trabalhando no ambiente de trabalho. Sim. E de repente tá fazendo um depoimento pra câmera, como se eles soubessem que estão sendo filmados, mas eles não sabem. Um desabafo, um comentário de uma situação. Cara, é muito estranho. O melhor é quando o Michael faz alguma cagada, assim, aí ele vai pro escritório dele, aí fecha a cortininha, assim, e fica só espiando, assim, o câmera, assim, tipo... Tá, eu sei que eu fiz merda, cara, mas para de me filmar. O Michael, ele age que nem um cachorro que acabou de fazer uma merda, né, saca? Ele, tipo, ele vai pra trás do móvel, assim, e fica te olhando de canto de olho, sacou? E o pior é que ele parece muito com muito chefe, assim, cara, tipo... Cara. Aqueles chefes que querem ser engraçadão, sabe? Assim, parece tipo... com os dois chefes que eu tive, velho. isso que é o mais legal, acho, de The Office, cara. É todos os personagens ali são muito verossímeis, assim, cara. E digo mais, os outros personagens também se parecem muito com várias pessoas. Sim, é arquétipo de todo mundo que tu já trabalhou, cara. Principalmente pra quem já trabalhou em escritório, assim, cara. Inclusive o negão lá que não gosta de gente e não gosta de... Aquele cara sou eu. O Dwight, né? O puxa-saco, né? Sim, cara, é foda. Sorg, você queria falar de? Tem mais uma aqui. É uma. É bem, não é bem uma quebra, mas é bem nonsense que o Mo falou agora de humor britânico. Eu tenho que falar, cara, de Monty Python. Não tem como não falar de quebra. O Nuco não concorda disso, que o Monty Python não quebra a quarta parede. Ah, que foda-se, o Nuco, cara. Quem se estava pensando sobre isso antes, ele realmente falou que não era. Como eu falei, cara, eu falei sai de baixo também, ele não concordou também. Mas mesmo, não é mesmo. Olha só, no final do Em Busca do Cálice Sagrado, entra a polícia. Só o final. Entra a polícia, cara. Pra prender os caras, porque eles mataram o personagem. Porque mataram um velhinho. Eles mataram o velhinho, né? Eles mataram o velhinho. Cara, acaba o filme sem ter um filme, sem ter um final, porque a polícia chega e prende todo mundo, cara. Bando de louco com armadura e espada. Não, é um negócio muito bizarro. Vejam, Camelote. Não, é só maquete, cara. Cara, a primeira vez que eu assisti aquele filme, eu tava, porra, eles vão achar o Cálice Sagrado, né? Aí chega a polícia, para, não, vocês estão presos, vocês mataram o fulaninho lá. Não, ok, não, o Cálice Sagrado, não, vocês estão presos, vem comigo, fica quieto, entra na viatura. Aí acaba, para, desliga, acaba, para de filmar, acaba o filme, cara, você fica naquela. Como assim acabou o filme, cara? Aí sobe os créditos, né? Aí tu fica esperando. Não, tá, peraí, vai acontecer alguma coisa. Aí os créditos acabam, aí tu... Peraí, cara. O filme acabou mesmo. Não, eles não... não é uma quebra de quarta parede, assim, mas é o que a gente tava discutindo antes do Barney entrar nas histórias do quarteto, assim. É a realidade, é a nossa realidade... Entrando na ficção, assim, é a polícia, eles estão com viatura, com o psicaleta ligado, o giroflex ligado, eles estão guardados e tal, prendendo os personagens fictícios, assim. É genial, cara. É muito sensacional. Não podia passar em branco, cara. Monty Python. Fora a série, né? A série é foda, cara. A série do o sketch do papagaio, cara, que eles dão uma olhada pra câmera, assim, antes de um chamar pro outro pra ir pro quarto. Assim, ah, é do caralho, cara. Muito bom. Eu ia agora chamar o Magin pra perguntar se o BDE foi consertado, mas acho que o Magin tá bugado também, porque nem o BDE, porque ele caiu. Então, Moi, você, por favor, você que falou pouco hoje, porque você ficou dormindo a maior parte do podcast, por favor, diga aí pros nossos ouvintes o e-mail do baile, as redes sociais do baile, aquela pataquada que a gente fala em todo fim de podcast. Sim, né? Sim. Elas podem acessar aí o baile dos enxutos. .com.br. Não, caralho, o que que eu tô falando? Todo torcedor do América é maluco! Caralho! Oi, Moi, tudo bem contigo? Por quê? Das duas, uma, tô usando as drogas da Marginha, pode ir dormir porque tu tá dormindo ainda. Caralho, o que que eu falo? Caralho, desculpa, gente. Ouvintes, envie e-mail para obaldesenxutos@gmail.com. Enviem o nosso endereço pra lá, né? Pode mandar resenhas de quadrinhos, resenhas de filmes, o que mais vocês acham que deveria ter entrado na nossa lista de quebra da quarta parede, porque nós somos muito inteligentes. Acessem a nossa fanpage, facebook.com/baile dos enxutos, e tem também o nosso Twitter, que é @BDE ou @baile dos enxutos? Não, @baile dos enxutos. @baile dos enxutos. Isso, deixa eu avisar também que nós também estamos reativando também a nossa página no Google Plus também, estamos lá. Isto. Então você que trabalha no Google pode visitar a gente no Google Plus, tá? Funcionário do Google que não pode acessar o Facebook, acessa o Google Plus. Algo mais a dizer, irmãozinho? Acho que não. Cara, não, o Moi tá perdido. O Moi fica sem gravar podcast e a gente esqueceu das coisas todas, cara. Eu tenho uma coisa pra falar pros leitores. Diga. Dar. Olha. Tá bom, deixa eu falar uma coisa, leitor. No final do podcast tem que botar alguém falando. Tá, tu ainda tava escutando isso aqui? Pera aí, porra. O podcast acabou, cara. Não acabou nada, cala a boca. Leitores, nós sabemos que o site tá bugado. Ah, não. A gente sabe que toda hora que você abre, ele tá de um jeito. Tá bugado pra caralho, né, velho? Teoricamente, hoje, terça-feira, dia whatever. Diz a lenda que o Magin consertou o site. Eu acho que não, porque o banner ainda tá bugado. Mas diz ele que os problemas acabaram. Então, por favor, nos mantenham aí mais ou menos informados. Deem feedbacks, né? Deem feedback das suas experiências com o site. Mas a gente tá. Se for pro Magin, só um back já serve também. Exato. A gente chamou nossos melhores técnicos pra resolver o problema. Só que todos eles queriam ser pagos, então a gente teve que se virar com o Magin. Então, por favor. Aí uma gente paga em dólar e bio cocaína. É que a galera tá fumando demais. E olha, então, finalmente saiu o podcast, gente. Opa! Tava demorando, né? Tava dizendo que ia ter mais podcast. Tá aí, ó. Podcast na área. Algo mais pra acrescentar? Não, mas todo mundo se fuder. Tchau, beijo. Cocaína. Chega, essa porra, são fumes de deserto, porra, vambora, caralho. Caralho, caralho, velho. Vai. Que petralha? Tinha laranja, morango e banana. E na mansão, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta. Galera, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pra configuração de sinais. E aí a gente puxa os. Ninguém vai fazer citações honrosas, tipo assim, que nem os filmes que a gente tinha falado antes, Curtindo a Vida Doidado. É o que ele tá falando agora, caralho. Eu acabei de falar. Cara burro. Olha. Chapado. Você tá dizendo que Cinderela é bom, é isso mesmo, Nuno? Sim, eu tô falando que Cinderela é bom. Vale a pena o ingresso. Essa porra dá o cu. Eles têm que fazer Branca de Neve pra pegar o cara que faz o anãozinho de Game of Thrones pra ser o Zangado. Aí eu vou botar fé. Não, ele pode fazer todos os anões, cara. Só que vai ser o Branca de Neve, né, Branca de Neve versão Game of Thrones. Vamos fazer um gangbang com ele. Cara, ia ser foda se eles pegassem o final original. Imagina, tá no final, tem um príncipe aleatório passeando na floresta. De repente ele vê um funeral de uma criança de 13 anos. Ele vai e passa a rola nela. Que é bicho, que é tão pega no cadáver. Deixa eu dar um beijo. Ela está morta? Ó, oh, que pena. Tá do jeitinho que eu gosto. Porque fazia uma do. Era um filho de uma puta sem mãe, né? Então que você não quer dar pra mim só porque eu sou corcunda, vou cortar suas pernas. Ah, aliás, esse filme da Disney de novo valiosa são sobre a vida. Se você é feio, você não fica com a mulher no final. Talvez seja a lição mais correta. Cara, isso é perfeito. Os pobres burros se reproduzem mais do que as pessoas cultas. É óbvio que vai. Evolutivamente, é mais vantajoso você ser estúpido. Caralho, isso fora de contexto dá um processo foda. Os pobres burros se reproduzem mais do que os cultos, né, cara? Que os cultos ricos, brancos. Ricos, brancos. Elitizados, né? No mundo de idiotas, se o Silvio Santos é presidente, o Brasil é uma potência, cara. Entendeu a piada? Ia virar The Running Man do Schwarzenegger. Olha, mundo, né? Olha só, que isso? Vamos rolar aqui a nossa roleta. O Brasil ia virar uma corporocracia. Todo mundo ia nascer já com o chip da Jequiti. Escolhe o que você quer ser na vida. Você quer ser o rock? Tem as castas, né? Eu sou da casta Jequiti. Eu sou da casta Baú da Felicidade. E vai ter um grupo chamado Os Chaves. Vamos, né? Beira da puta.